Ouça agora o Dr. Michael Youssef em Mostrando o Caminho. This is symbolically, at least, as if the baby was born of the wife. Isto é simbolicamente, pelo menos, como se a criança nascesse da esposa. So in verse 2 of chapter 16, Sarah tells Abraham, God has prevented me from having a baby. Então, no verso 2 do capítulo 16, Sarah diz a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Well, if she's going to blame someone, it might as well be God, right? Bem, se ela estava responsabilizando alguém, só podia ser Deus, certo? So she believed that God closed her womb. Então ela cria que Deus tinha fechado seu útero. But she could not believe that he could open her womb. Mas não podia crer que ele poderia abrir seu útero. How many of us blame God when things go wrong? Quantos de nós responsabilizamos Deus quando as coisas dão erradas? And we cannot believe that God can bring good out of these wrong things. E não podemos crer que Deus possa reverter em coisas boas as coisas erradas. But that is wrong thinking. Mas esse é o jeito errado de pensar. Sarah's action was the epitome of self-sacrifice. O ato de Sarah foi uma ilustração de autossacrifício. But sometimes we do the wrong thing with good motives. Mas algumas vezes fazemos coisas erradas com bons motivos. And that does not glorify God. E isso não glorifica a Deus. Sarah was trying to circumvent and short-circuit God's plan. Sarah estava tentando driblar e causar um curto-circuito no plano de Deus. So she misled Abraham away from the path of obedience and trusting in God's promises on God's schedule. Então ela desviou Abraão do caminho da obediência e confiança nas promessas de Deus e da agenda de Deus. She not only wronged Abraham, she wronged Hagar and she wronged herself. Ela não foi só injusta com Abraão, mas com Agar e com ela mesma. By trying to rob herself from being the matriarch of a great nation. Ao tentar roubar de si mesma de ser a matriarca de uma grande nação. My listening friends, listen carefully. Meu amigo ouvinte, ouça com atenção. Christians often make the same double-edged mistake that Sarah made. Os cristãos com frequência cometem o mesmo erro duplo de Sarah. Namely, presuming on God's grace on the one hand, ou seja, de um lado, confiando na graça de Deus, and trying to help God out on the other. E do outro, tentando ajudar a Deus. What about Abraham? E Abraão? Well, he went right on with the program. Bom, ele foi em frente com a ideia. He did not pray. Ele não orou. He did not go to Bethel to check with God. Ele não foi a Betel para consultar a Deus. It was a natural thing to do. Era coisa natural a ser feita. And when something is natural, it is not supernatural. E quando alguma coisa é natural, não é sobrenatural. But what an awesome God we have. Mas que Deus maravilhoso nós temos. He is famous for picking up the tattered threads of our disobedience and weaves them into something beautiful. Ele é famoso em pegar a corda desfiada de nossa desobediência e tecê-la em algo bonito. He is famous for pasting together the fragments of fractured lives into beautiful pictures. Ele é famoso por unir os fragmentos de uma vida destruída em um belo quadro. He specializes in taking the throwaway material and produces a beautiful quilt out of them. Ele é especialista em pegar um tecido jogado fora e produzir um belo acolchoado. So Abraham and Sarah finally found out a way to help God perform his miracle. Então Abraão e Sara finalmente descobriram um jeito de ajudar a Deus realizar o seu milagre. Listening friends, I want you to listen very carefully. Amigo ouvinte, quero que me ouça com muita atenção. When God intervenes, he doesn't need any help. Quando Deus intervém, ele não precisa de nenhuma ajuda. In fact, the opposite is true. Ao contrário, o oposto é a verdade. When we step out of God's plan, we try to do it ourselves, and we can be sure that strife will follow. Quando saímos do plano de Deus e tentamos fazer por nós mesmos, podemos ter a certeza de que o conflito vem em seguida. When the flesh and the old nature intrude in the work of the Church of God, division is inevitable. Quando a carne e a velha natureza se intrometem na obra da Igreja de Deus, a divisão é inevitável. Whenever we let our desire to get out of control, we leave behind a trail of broken pieces and broken lives. Quando deixamos que nossos desejos saiam fora de controle, deixamos para trás vidas despedaçadas. So in this case, little Ishmael came on the scene. Então, nesse caso, o pequeno Ismael aparece em cena. Born to an unhappy Sarah, nascido para uma Sara infeliz, born into every tension and resentment, nascido em meio à tensão e ressentimento, no wonder he was called a wild donkey of a man. Não é de estranhar que foi chamado de jumento selvagem de um homem. My listening friends, listen again. Meu amigo ouvinte, ouça-me mais uma vez. Sarah seemed to have forgotten that she is the one who instigated this whole problem. Sara parece ter se esquecido que ela foi quem instigou todo esse problema. Imagine Abraham's confusion. Imagine a confusão de Abraão. He knew that this was Sarah's idea. Ele sabia que isso era a ideia de Sara. And yet Sarah blamed it on Abraham. E ainda Sara culpou Abraão por isso. Yes, refusing to accept responsibility for our action is not a modern-day phenomenon. Sim, recusar a aceitar a responsabilidade de nossas ações não é um fenômeno dos dias modernos. Adam blamed Eve and Eve blamed Satan. Adão culpou Eva e Eva culpou Satanás. And here Sarah sought to place the blame on Abraham. E aqui Sara procurou jogar a culpa em Abraão. Bem-vindo ao programa Mostrando o Caminho, com o Dr. Michael Youssef, fundador e pastor da Igreja dos Apóstolos em Atlanta, Geórgia. Acompanhe com detalhes como a Palavra de Deus pode ajudar a mudar sua vida. Amigo ouvinte, olá! Aqui é Nilceia Parisi, apresentando Mostrando o Caminho. O problema, quando não somos pacientes na espera de que Deus cumpra suas promessas, é que tomamos iniciativas e pensamos que podemos dar uma forcinha a Deus, como se Ele precisasse de nós para realizar seus desígnios. Que você seja abençoado com a mensagem de hoje, ministrada pelo pastor Michael Youssef, em Jornada da Fé, Abraão, parte 8, interpretado pelo pastor José Carlos Bento. Welcome our listening friends. Bem-vindo, meu amigo ouvinte. We are delighted that you tuned in to listen to the rest of this program on the life of Abraham. Estamos felizes que tenha nos sintonizado para ouvir o restante deste programa sobre a vida de Abraão. In our last broadcast in Genesis chapter 15, em nosso último programa em Gênesis capítulo 15, we left Abraham on an emotional and spiritual peak. Deixamos Abraão em um pico emocional e espiritual. God passed between the pieces of the sacrifice to confirm his covenant. Deus passou entre as partes do sacrifício para confirmar sua aliança. Now you would think that Abraham would spend the rest of his life continually trusting and waiting for the Lord. Agora você poderia pensar que Abraão gastaria o resto de sua vida confiando e esperando continuamente no Senhor. But instead, in a moment of impatience, he did an about face. Mas em vez disso, em um momento de impaciência, ele mudou totalmente de atitude. And stumbled headlong into the biggest mess he had ever made in his life. e acabou se precipitando na maior confusão que jamais havia feito em sua vida. You may remember I told you in the last few broadcasts that testing always nips at the heels of blessings. Você deve se lembrar de que eu disse há alguns programas atrás que as bênçãos vêm sempre acompanhadas de provações. For if Genesis 15 is called the chapter of faith, porque se Gênesis 15 é chamado de capítulo da fé, then Genesis chapter 16 is a chapter of defeat. Então Gênesis capítulo 16 é o capítulo da derrota. If in Genesis 15 Abraham walked by faith, se em Gênesis 15 Abraão andou pela fé, in Genesis 16 he walked by sight. Em Gênesis 16 ele andou pelo que viu. If in Genesis 15 Abraham listened only to God, se em Gênesis 15 Abraão tivesse ouvido somente a Deus, in Genesis 16 he did what Adam did and listened to his wife. Em Gênesis 16 ele repetiu o que Adão fez e ouviu sua esposa. My listening friends, don't misunderstand me here. Meu amigo ouvinte, não me entenda mal aqui. Wives are wonderful counselors. As esposas são maravilhosas conselheiras. But on this occasion, Sarah wrongly misled Abraham. Mas nessa ocasião, enganou Abraão. And he acquiesced and followed her to sin. E ele concordou e a seguiu no pecado. That does not mean that Abraham was perfect. Isso não significa que Abraão era perfeito. I want to remind you that it was Abraham who asked Sarah to lie for him when they went to Egypt. Quero lembrar a você que foi Abraão quem pediu a Sara que mentisse por ele quando fossem para o Egito. Far from putting the blame on Sarah, it was Abraham who should have known better. Longe de colocar a culpa em Sara, Abraão é que deveria saber melhor. Do you remember from the last broadcast when Abraham reminded the Lord of planning his life according to the law of the land? Você se lembra em nosso último programa quando Abraão lembrou o Senhor de traçar um plano de sua vida de acordo com a lei da terra? Do you remember what God said? Você se lembra o que Deus disse? In effect, God said, Abraham, you cannot do this. Com efeito, Deus disse, Abraão, você não pode fazer isto. Let's read verse 4 of chapter 15 once again. Vamos ler o verso 4 do capítulo 15 mais uma vez. Then the word of the Lord came to him, this man will not be your heir, but a son coming from your own body will be your heir. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Sarah had two problems with this. Sara teve dois problemas com isto. Number one, número 1. She was thoroughly frustrated because she was unable to become pregnant. Ela estava profundamente frustrada porque era incapaz de engravidar. Some of you will understand Sarah's heartache. Alguns de vocês entenderão o desgosto de Sara. Secondly, segundo, it did not seem that at her age she would be able to have her own baby. Parecia que, com sua idade, ela não seria capaz de ter seu próprio bebê. So she did what was customary of those days for a barren woman who could not have a child of her own. Então ela fez o que era costume naqueles dias para uma mulher estéril que não podia ter seu próprio filho. She gave her maid to her husband so that the maid could bear a child by the husband. Ela deu sua serva ao seu marido para que ela engravidasse dele. This is symbolically at least as if the baby was born of the wife. Isto é simbolicamente, pelo menos, como se a criança nascesse da esposa. So in verse 2 of chapter 16, Sarah tells Abraham, God has prevented me from having a baby. Então, no verso 2 do capítulo 16, Sara diz a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Well, if she's going to blame someone, it might as well be God, right?

Quando deixamos que nossos desejos saiam fora de controle, deixamos para trás vidas despedaçadas. So in this case, little Ishmael came on the scene. Então, nesse caso, o pequeno Ismael aparece em cena. Born to an unhappy Sarah, nascido para uma Sara infeliz, born into every tension and resentment, nascido em meio à tensão e ressentimento, no wonder he was called a wild donkey of a man. Não é de estranhar que foi chamado de jumento selvagem de um homem. My listening friends, listen again. Meu amigo ouvinte, ouça-me mais uma vez. Sarah seemed to have forgotten that she is the one who instigated this whole problem. Sara parece ter se esquecido que ela foi quem instigou todo esse problema. Imagine Abraham's confusion. Imagine a confusão de Abraão. He knew that this was Sarah's idea. Ele sabia que isso era a ideia de Sara. And yet Sarah blamed it on Abraham. E ainda Sara culpou Abraão por isso. Yes, refusing to accept responsibility for our action is not a modern-day phenomenon. Sim, recusar a aceitar a responsabilidade de nossas ações não é um fenômeno dos dias modernos. Adam blamed Eve and Eve blamed Satan. Adão culpou Eva e Eva culpou Satanás. And here Sarah sought to place the blame on Abraham. E aqui Sara procurou jogar a culpa em Abraão. Poor old Abraham, he was living in a house with two feuding women. Pobre velho Abraão, ele estava morando numa casa com duas mulheres que se hostilizavam. Men, I want you to learn from Abraham, learn how you handle this situation. Homens, quero que aprendam com Abraão, aprendam a lidar com esta situação. Abraham understood the first lesson of survival, which is called surrender. Abraão entendeu a primeira lição de sobrevivência chamada rendição. He knew he couldn't go to work and get away from home. Ele sabia que não poderia ir trabalhar e escapar de casa. Most of us prefer to run away from our problems. Muitos de nós preferimos fugir de nossos problemas. Rather than trying to deal with problems. Ao invés de tentar lidar com eles. But what they often don't realize is this. Mas o que muitas vezes eles não percebem é isto. That they are carrying their problems right with them. Que estão carregando seus problemas consigo. But the angel of the Lord appeared to Hagar. Mas o anjo do Senhor apareceu a Agar. And the angel told her the two words that would give most of us pause, and Hagar tried to escape from the house situation. E o anjo disse a ela duas palavras que faria muitos de nós parar, e Agar tentou fugir da tensão familiar. But then the angel of the Lord came to her and told her what she did not like to hear. Mas então o anjo do Senhor veio a ela e lhe disse o que ela não gostou de ouvir. He said, "Return and submit." Ele disse, retorne e submeta-se. Most of us pray that God would change our circumstances. Muitos de nós oramos para que Deus mude nossas circunstâncias. Most often when I pray that kind of prayer, I hear the Lord to be saying the following. Com muita frequência, quando faço esse tipo de oração, eu ouço como que o Senhor dizendo o seguinte. I want to change you to suit your circumstances. Quero mudar você para adaptar suas circunstâncias. And so Hagar comes back and to live with Sarah 13 more years. Assim Agar voltou para morar com Sara por mais 13 anos. At this point of time, at the end of chapter 16 of the book of Genesis, Abraham was 86 years old. Nessa época, no final do capítulo 16 do livro de Gênesis, Abraão estava com 86 anos. We are going to stop our study here, and in our next broadcast we will continue. Vamos parar nosso estudo por aqui e em nosso próximo programa continuaremos. I want to tell you what Abraham did between the age of 86 and 99. Contarei a você o que Abraão fez entre 86 e 99 anos de idade. Until then, I wish you God's richest blessing. Até lá então e que Deus abençoe ricamente. Você ouviu o Dr. Michael Youssef em sua mensagem de hoje, falando sobre o tema Jornada da Fé, Abraão, parte 8. O Dr. Youssef explicou que muitos de nós preferimos fugir ao invés de enfrentar e lidar com os nossos problemas. Mas o que muitas vezes não percebemos é que carregamos os problemas conosco e então oramos para que Deus mude as circunstâncias, quando Ele de fato quer nos mudar e nos adaptar às circunstâncias. Queremos ajudá-lo a alcançar esse objetivo. Por isso, estamos oferecendo a você o livro Encontrando a Alegria que Você Sempre Quis, inteiramente grátis. Para obter o seu, é muito fácil. Escreva-nos. Nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 046-26-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail mostrandoocaminho@transmundial.com.br. Fique ligado conosco em nosso próximo encontro, aqui em Mostrando o Caminho, com mais uma mensagem da série Jornada da Fé, Abraão, com o Dr. Michael Youssef. Até lá, e que Deus abençoe você ricamente.